Martírio mora no meu coração quando me lembro da tua ingratidão. Martírio atormenta o meu viver. Castigo por tê-lo amado demais. Se um dia quiseres voltar, serei capaz de ainda te quando me lembro da tua ingratidão. Martírio atormenta o meu viver, porque foste embora, querido, sem ao menos me dizer adeus. Castigo por tê-lo amado demais.